É com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E-mail que nos chega. Prezado Sr. Rubens, meu nome é Sérgio Fernandes Dana. Resido em São Paulo, a rua Itapemiani. Ele diz aí o apartamento Vila Mariana. E todos os domingos, às 8 horas da manhã, estou em sintonia com esta audição. Como é gostoso recordar a era de ouro do rádio. Mas não quero ser apenas um ouvinte. Quero também participar. É assim mesmo, gente ouvinte, que se deve proceder. Quem assina esse e-mail é o nosso gente ouvinte que reside na Vila Mariana, lá em São Paulo, senhor Sérgio Fernandes Dana. O seu e-mail será atendido com satisfação no próximo domingo. Mas vamos nós com música. Mande uma cartinha para nós, gente ouvinte. Coloque no envelope da mesma. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 566-590. Nós vamos atender agora, de acordo com o nosso roteiro, missiva que vem da Supercap do bairro Ipiranga, São Paulo. Quem nos envia a mesma é o gentil ouvinte, Sr. Domingos de Medeiros Vidal. Para ele, Sr. Domingos de Medeiros Vidal, nesta manhã de domingo, a dama do encantado Aracide Almeida, defendendo do Paquito, o circo vem aí, quantas saudades! Titulares do ritmo, conjunto que era formado somente por cegos. Arranjo do Chico, arranjo vocal do Gilberto de Carvalho, sem a participação de qualquer instrumento, um arranjo vocal em tempo de concerto, com os titulares do ritmo, tá aí. Para ele, que reside no bairro Ipiranga, em São Paulo, Domingos e Medeiros Vidal, nosso gentil ouvinte, Joel e Gaúcho, em nossa passarela imaginária, desfilando para defender do E. Caetano, Dança do Bolim Bolacho. Tem um anão. gravata gigante. Agora chega pra cá, e agora chega pra lá. Um, dois, três, quatro, vai outro lá. Agora chega pra cá, e agora chega pra lá. Um, dois, três, quatro. Com a sua participação, com a sua audiência, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música, pois a pedida é música. Cartinha que vem da capital do café, Ribeirão Preto, nosso gentil ouvinte da Rádio USP em 107,9, daquela localidade. Senhor Carlos Martini Alves, de Ribeirão Preto, quer ouvir, com o conjunto que figura no Guinness, o conjunto mais antigo em atividades, Demônios da Garoa, do bom e saudoso mineiro Ataúfo Alves. Ai, que saudades da Amélia! Para ele, de Ribeirão Preto, Sr. Carlos Martini Alves, em nossa sintonia, Orlando Correia. Arranjo do maestro Vero, Orlando Correia defende do Capiba, Serenata Suburbana. Vida em serenata, somente a cantar. Quem não me conhece tem impressão de que sou tão feliz, mas não é isso não. Se eu canto em serenata, é para não chorar. Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim. Ninguém sabe por que vivo tão triste assim.